Oi, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. O texto de hoje fala: Você é tudo o que seu filho precisa. É de Solange Guimarães, começando de uma amizade preciosa. Tenho tomado conhecimento de que muitas crianças que têm chegado até nós são cheias de traumas, aflições, medos e inseguranças. Gostaria de deixar aqui o que Deus tem me ensinado nessa jornada de ser mãe. Você não precisa ter muito dinheiro nem muito estudo para ser uma boa mãe. O que você precisa é ter uma ligação com o seu filho. E se você não tem uma ligação com o seu filho, por que ele deveria se importar com o que você pensa? Se o seu filho não sente amor e aceitação, independente do que ele faça, não haverá relacionamento. Seus filhos precisam saber que podem contar com você e que, independente do que façam, você os ama. Você pode até não gostar do que eles fazem, mas isso não muda o seu amor por eles. Percebo que as crianças não estão vivendo uma ligação livre com os pais, e sim sob pressão. Elas são intimidadas a ser submissas, recebem apelidos e xingamentos, ordens, e no dia seguinte os pais agem como se nada tivesse acontecido. É por isso que as mães precisam analisar o próprio comportamento antes de esperar que seus filhos mudem e obedeçam. Muitas delas criam um ambiente dentro de casa que não tem nada de agradável ou divertido. Seus filhos agem como robôs, sem escolha, até que resolvem agir motivados pela rebeldia. Penso que não seja pedir muito que você demonstre um pouco de atenção e dedicação pelo seu filho. Pedir que você tenha tempo para ele. Pare e pense comigo. Você tem trabalho, conta no banco, casa, carro, poder. As crianças não têm nada, exceto o que recebem de você e o que algum dia herdarão. Lembre-se, não depende só de Deus, depende também de você querer mudar. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.